Kuyoshka pronto para ingresso ao barco principal. Alfa Kuyoshka, confirma a posição que se destina. Posição 3 do barco principal. Quem está tentando a aeronave da passagem do Notax, após a mesma estar livre, ingresso à porta alterna. Afirmativa, tentando a TR da Passaredo, autorizado ingresso à parte 1 no Alfa Kuyoshka. Bom dia, passarei 2223, Pontera, da pista 10, pronto. 2223, autorizado, linha de decolar, pista na diária, vento. Uno, vento variável, 2, 9. Linha de decola, passarei 2223. Uno, 649, copia. Branco e Clássico, com 649. Autorizado para Porto Seguro, nível 360, decola da 10 com curva direita no perfil da saída da AEL, Leda, Bidev, após Bidev, direto Porto Seguro. Controle em 120, decimal 8, aciona 5063 no transponto. Sente, vão 649, autorizado 360, Porto Seguro, setor bicolagem da 10, curva direita, saída da AEL, Leda, Bidev, após Porto Seguro. 120, decimal 8, é o controle, aciona 5063, ou 1649, está na área remota. O 1649 correto, na área remota do TAC 3, uma pronta para o SPEC, acionamento. Camarada. Salvador, bom dia. TAN 3830, informação índia, autorização recíproca. TAN 3830, bom dia. Só um instante, cópia, prepara a saída PUCA, transição Caju, aguardando. PUCA Caju, TAN 3830. Decolagem 17, o vento 040 graus, 3 nós, arco do Zulu, 90. Torre Salvador, bandido 0-9-2, autoridade aqui da IDADER. 0-9-2, bom dia, ajuste na 0-9-4, continuando a aproximação, guardando que está livre. Como a aeronave da Colômbia aqui para auxiliar com o próximo, não vai ter escrito para aproximação. É, senhor, não está livre, 0-9-2. Então, 3-8-3-0, copia? Afirmativo, copia, 3-8-3-0. Autorizado para Recife, nível 330. Decola da 10 com curva esquerda no perfil da saída PUCA, Jamo, Caju. Intercepta pêndulo 17, segue conforme rota do plano de voo. Controle em 120, decimal 8, aciona 5101 no transponder. Recife 330, decola da 10, primeira curva esquerda, PUCA, Jamo, Caju. Intercepta conforme voo 17, controle Salvador 208, aciona 5101, então 3830. Então 3830, correto, confirma o portão? Tá na remota, essa última aqui, é, da remota junto do daqui a pouco informar, é a última aqui. Gente, confirmando do pátio principal, ok? Afirmativo, pátio de cargas aqui. Gente, o TAN 3830, reporta quando pronto o feedback, finalmente. Vou reportar. Salvador, do Alfa Xeiosca, finalizou o rebote para o 23. Muito obrigado, bom dia, senhor. Gente, bom dia, Alfa Xeiosca. O 3230, a posição é Uno Lima. Afirmo Uno Lima, já finalizado pela entrega. Graças. Obrigado. Lona 649, no pátio 3, autorizado, reporta, tá? Chama a taxa, né? 092, seu sol 43, livre à direita, sol 121, decimal 1. Bruno 092, Tatria Alfa, reportando seu taxi de Juliette para ingresso. Alfa, reportando seu Juliette para ingresso. 092. Zulu, novembro na escuta da Torre? Dado ingresso na porta, cabeceira 17, alinhado e ponto, servo próximo. Para o táxi, o 1649 da Gol. Estamos com o POB de 112, autonomia de 3 horas, alternando o galeão. Bruno 649, táxi em frente, pátio principal Índia, com espera a torre em 118.95, ajuste no 0 no 4, no bom voo. Sente com no 0 no 4, via pátio Índia, ponto de espera 18.95, até a volta com o 649. Bruno 649, da passagem aeronave da companhia à direita, que vai ingressar para apartamento no 612, após prosseguir. Positivo. Gol 1092, Juliette, portão 612. É, Juliette 612, gol 1092. Gabo Frota, autorizada de colar de cabeceira da pista no 7, vento variável 1. Viva com mais aqui no Delta, solicitando autorização de reboque da posição remota 14 para o pátio principal, gate número 10. Mike X Delta está livre, o reboque reporta no término, posição 10. Sim, será feito, graças. Bom, Salvador Azul 4234 no 43, posição 3, Lima, Azul 4234 no pátio 3, autorizado, reporta táxi. Autorizado, 3830 na escuta. A Golf Oscar decolou aos 48, Bela do Farol, chama o controle, 120, décima 80, a Terra Grande. Do Farol 208, Terra Grande, Terra Golf Oscar. Era pronto, igual 649. 649, bom dia, autorizado. Alinhar e decolar, pista 1-0, vento variável 3 nós. Alinhar e decolar, 1-0, bom, 1-649. No 43, na escuta do sol. Azul 4234, confirma, iniciando o curso no Pátio 3. Já está, pode sair. Reporta quando pronto para o táxi. Azul 4234, táxi em frente via parte principal Índia, ponte espera torre, 118 decimal 95, ajuste no 05 agora, um bom voo. 1015, táxi em frente, parte principal Índia, ponte espera torre, 195, ajuste a torre. 3830 no parte 3, já escuta do som? 3830, prossiga. Foi recebido uma mensagem de mudança no nível para 250, confirma o 250 ou mantém o 330? Eu mantenho o 330, senhorita, muito obrigado. Gente. Paulo Salvador, o Papa Tango Mike de Correio Delta, formando o termo de reboque no gate número 10. Gente, Mike de Correio Delta, bom dia. Nada, bom dia. Torres, Salvador, bom dia, Azul 4234, nossa espera da organização. Azul 4234, bom dia, autorizado, alinhar, decolar, 190, metro, 1 no variável 2. Sim, alinhar e decolar, vamos ver, Azul 4234. Chamar o controle e 4-3-4. Decolou os 4-3, 1-2-0-8-0, boa viagem. 3-0-8, obrigado, bom dia. Tráfego Salvador, bom dia, Azul 2796, tem informação índia, autorização. Do 2796, bom dia, Índia confere. João Pessoa, autorizado nível 1070. Decola da 1-0 com curva à esquerda no perfil da saída Conde, após Conde conforme rota do plano de voo. Controle em 120 decimal 8, aciona 5113 no transponder. Então 1-70 para João Pessoa, decolando da 10 com curva à esquerda na saída Conde, após conforme rota do plano, 208 controle, 5113 no transponder. Azul 2796 correto, parte 3, chama pronto para o espécimenamento. Camarada, obrigado. Papá Romeu, Oscar, Papá Alfa, prossiga. Gente, Oscar, Papá Alfa, prossegue apenas corredores a Chapéu Farol da Barra ou mais distante, confirme. Pode cavar alta só um instante, cobra, por gentileza. Bom, Salvador, Papa Uniforme, Delta, Eco, Golf. Delta, Eco, Golf, bom dia, ajuste no 015. É, autorizado final da 17, aporte na curta. Portela na curta, Delta curta. Após o pouso, segue para qual pátio? Pátio 5. Pátio 5, ciente. Torre, poderia coordenar com o pessoal da Infaero para translado até o aeroporto? Quantas almas? Duas. Voo de manutenção, corredor forte, 1.000 pés de altitude, decola da 1.7, curva à esquerda após a decolagem, prosseguindo para o corredor forte, em coordenação com controle em 1.20.8, torre em 1.18.95, aciona 0.1.22 no transponder. Acho que a paparal foi correta, no pátio 5 já possui POB. Gente, para acionamento táxi, torre transfere o ajuste no 0, no 5, um bom voo. acho que essa tá alta, prossiga. Aciona, chama pronto para o táxi, eu acho que tá alta. Prossiga. Avistado 1015, livre pouso, bistro 7, vento uma centena, 7 nós. Delta Eco Golf. Torre Salvador, Rio 9811, estabilizado no localizador, já tem um campo aberto. 9811, bom dia, ajuste 9015, continuando a aproximação, aguardo autorização de pouso. Continuando a aproximação, aguardando a autorização para pouso. Siga. Fala, chama pro táxi, vai aqui no Índia. Delta Eco Golf, seu Sol 06, livre à direita, parte 5, pode estacionado, frequência livre. Já foi coordenado o transporte no parte 5. Delta Eco Golf. Rio 9811, cheque trem, pouso autorizado, pista 10, vento de proa com 4 nós. Pouso autorizado pelo 98, no 1 já baixou, travou. Ah, o meu Eco Alfa Oscar. Formação de LED, confere e confirma o pátio à pista que decola. Rio 9811, seu Solo 09, livre à direita, Solo 121, decimal 1. 1211. Solo Salvador, Rio 9811. Rio 9811, bom dia, táxi via Alfa Kilo Pátio 3, atento ao sinalizador. Alfa Kilo Pátio 3, atento ao sinalizador. Diga. Papal autorizado e reporta na papal para ingresso. Alfa Oscar, copia? Autorizado para Brasília, nível 280. Decola da pista 17, curva direita após a decolagem, perfil da saída Arbor, Elefa. Intercepta pêndulo 17, segue conforme rota do plano de voo. Controle em 120, decimal 8, aciona 5071 no transponder. Qual Alfa Oscar correto, no pátio 5 já possui POB? Para ingresso na pista, Serra Grande. 5, ajuste no 0 no 5, um bom voo. Alfa, tem condições de ingressar, decolagem na interseção? Agilizando o cruzamento do campo, tem uma aeronave na final da 10 a 4 do externo. Decola, agilizando o cruzamento do campo, Oscar Papa Alfa, vento mantendo a meia dúzia de nós, Oscar Papa Alfa. Não é porta, tá? É uma ataque da 3230. Bom dia, 219, estabilizado, Iemen. Voo 2199, bom dia, continue na aproximação, aponte externo, baixa de checado. Ah, baixo checado, tá uma milha de cima. Certo, linha de ingresso, esquerda, via pista, reporte cabeceira 17, a linha de ponto. Papa Alfa decolou 103. Mantenha a perna contra o vento. E asa fixa da 1-0, aguarde para o cruzamento do campo. A aeronave na final da 10 agora passou no externo. Gente, vou acendendo para mil pés, aguardando o pouso da aeronave. Mantenha o setor sul. Afirmativo. O 2199 já com trem checado, livre pouso, pistola 0, vento 1-0 graus, meia dúzia de nós. A sua direita, um Alfa 1-09, mantendo a contra o vento da asa fixa, o nome é o não interfere com a aproximação. 1-2-1-9. Viu o gol 2-1-9? Afirma. Papa Alfa visual com o gol na final? Afirmativo. Afinal curta aí o gol. Cruza aí da guarda? Posso cruzar, sem problema nenhum. Já posso iniciar. Sente, já a aeronave já está tocando? Se quiser prosseguindo via corredor para o cheque. Ah, excelente. Acusarei no término do cruzamento sentido 190. E é aquilo Índia. A linha de ponto, só um minuto para decolar. Para o táxi, o CES 3830, 164, QAB, 2:55, alternando na calma. São 3830, táxi via pátio 3, pátio 1 no Índia, ponto espera torre, 1 no 8 decimal 95, ajuste no 0 no 5, bom voo. 1015, pátio 3, 1 no Índia, ponto espera 1895, CES 3830. Solo, azul 2796, está na Lima 2, pronto para pushback, acionamento parte 3. Azul 2796, só um instante para iniciar no parte 3, já me escuta aguardando. É, já está na sua escuta. Solo, Salvador, bom dia, Gol 2199, segurou na Fox. Gol 2199, bom dia, táxi via Alfa, reportante, até com seus leds para ingresso. Sente Alfa, reporta antes da frente, o 2199. Azul 2796, coordene com a equipe de som, após passagem da aeronave da TAM, retaguarda autorizado, reporta sai. Após a passagem da aeronave da TAM, em coordenação com a equipe de equipe de solo, autorizado, pois bem. Tá, Alfa, chame agora o controle, 120.8. 120.8, grato. Gol 2199, Alfa Juliette, portão 07. Alfa Juliette, portão 07, Gol 2199. Azul 2796, está pronto para o táxi 52, a bordo, alternando Serra Bravo, November, Tango, e nós temos 5 horas de autonomia. Bom dia, autorizado, linha A, e decolar, pista no zero, vento 120 graus, 7 nós. Além da cola na 10, até 3230, bom dia. O Índia, 3295, ponto espera, obrigado, Azul 2796. Salvador, o Papa Romeu, Céu de Leste Serra. O Céu de Leste Serra, reporta no vertical do farol de Itapuã. Reportará no vertical do farol de Itapuã. Salvador, o Papa Romeo, Hotel Juliette Serra, vertical, farol de São Paulo. Perdi, o Hotel Juliette Serra tem condições de agilizar o cruzamento da final da onda zero? Afirmativo, senhor. Estão agilizando o máximo, o Hotel Juliette Serra reporta a final 1 a 0 livre. Poderá a final 1 a 0 livre. Hotel Juliette Serra, extensão de pouso na 1 a 0. Bom dia, Dan 3304, estabilizado em ILS, X-Ray da 1 a 0. Dan 3304, continua a aproximação, ponta externa, baixada, checada. Parada externa, baixada, travada, 3304. Só para informação, o helicóptero à sua direita, mantendo 510, vai cruzar a sinal da 1 a 0 para pouso parado na 17. Tenente, qual a pista? Está seca? A pista seca. Graças, Dan 3304. Até a papá, passo para o programa de estar o ingresso na pista. Olha só, olha o alfa, passa. Na escuta do som. Ainda na escuta, prossiga. Por gentileza, modifique o transponder agora para 5020. 5020, confiado. Gente, no ponto de espera, a torre transfere e tem um bom voo. É transferir, obrigado. Bom dia. Passou externo, baixado e travado, então 3304. Gente, aguarde a autorização de pouso, tráfego cruzando agora, final da 1 a 0. Para pouso parado, cabeceira auxiliar 17. Livrou o eixo da pista 1 a 0. Visual, passe pela direita, para pouso parado 17, corte posicional, o hotel de Gatier. É. 304, livre pouso, pista 1 a 0, vento 1 a 0 graus, meia dúzia de nós. A sua esquerda, helicóptero vai efetuar no pouso parado, cabeceira auxiliar. Gente, da 3304. O Juliette Serra já baixou e travou? Baixado e travado, senhor, girando base. Pouso pairado, cabeceira, 1-7, autorizado, 1-10 com meia dúzia. Hotel Juliette Serra. Oi, Salvador, no bom dia, 2796, ponto espera, pronto. Então, como é? 2796, visual, ponto internacional. Afirmamos. Após o pouso do mesmo, ali mantém cabeceira 1-0. Após o pouso da aeronave na final, a linha mantém 279. Senta pra pronto, hein, papá? Mantenha papá, aguarde para ingresso, é a qual for. Aguardando. O azul 2796 na escuta? Na escuta? Acabamos de receber aqui uma mudança de nível pro 170. Prefere o 17 pro 190? Prefere o 17 ou 19? 190, por favor. Ciente. Vamos confirmar com o centro? Com o centro? Só um instante. Controle Salvador, Hotel Juliette Serra, no solo controlado, cabeceira 1-7. Teu solo 2-4, livre à direita, pátio 4, frequência livre, estacionado, Hotel Juliette Serra. É. Solo Salvador, bom dia, azul 4299, informação Índia para a cabina. Azul 4299, informação em curso, é a Juliette, pronto cópia, para Campinas. Tô pronto. Pode ser mais um minuto, é para a Daé ou Leda Mótima. Tá ok, aguardando. É qual a roça ingressa, saque via pista, cabeceira 17, repórter alinhado pronto. Repórter alinhado pronto, não sei, eu tô pronto. Prossiga. 701 já está pronto para decolagem. Decola com proa sul, reporta para o solo 090, meia dúzia de nós, guardião 01. 3304-225-211. 2796, seu novo nível 190, livre decolagem, pista 1-0, vento 090 graus, meia dúzia de nós. Este 190 e tem livre decolagem, o 2796. 304, bom dia, táxi Alfa, Juliette, portão 09. Alfa Juliette, até o 9, tá, 3304. Salvador, desculpa o azul 4299, que saiu da 4299, desculpa a senhora que está aguardando. 4299, só um instante, estou só checando o plano com o centro Recife, o número 2 para a Copa, na minha escuta, só mais um minuto. Tá aqui aguardando, obrigado. 095, copia? Sim, prossiga. Autorizado para Confins, nível 360, decola da 10 com curva direita no perfil da saída Arbor, após posição Elefa. Intercepta Pêndulo 21 e segue conforme rota no plano de voo. Controle em 120, decimal 8, aciona 5022 no transponder. Pêndulo 360, conforme decola curva direita, Arbor Elefa, Pêndulo 21, 08-5022 ou 095. Bom, 095, correto, portão 612, chama pronto, espere que se não é. Passarei o 095. Azul 4299, agora sim, copia? Copia. Autorizado para Campinas, nível 340. Decola da 10 com curva direita no perfil da saída da El, Leda, Motiva. Intercepta Pêndulo 10 e segue conforme rota do plano de voo. Controle 120, decimal 8, aciona 5023 no transponder. Quem se autorizou no nível 340 para Campinas, que fala da 10 com curva direita, saída da Israel, Leda Mótica, para interceptar o pêndulo 10 e após prossegue via pata de pêndulo. O transponder 5023 e controle 208. Azul 4299, correto, portão 3, chama pronto, tiver ensinamento. Camarada, obrigado. Genema 3 no 2, pouso autorizado, sistema 0, vento 080 graus, 8 mais. Primeiro pouso. Qual a atenção na extrema turbulência do Airbus que pousou na 10, autorizada a decolagem, pistão na 7, vento 090 graus, 7 mais. Solo 3-0, direito, 1-2-1-1, só. 2-1-1. Salvador, bom dia, 3-2-5-9, no... E aliás, é a missão. 3859, continua a aproximação, reporte externo, baixado, checado. Parado. Recon Fox, decolou os 30, controle 120, decimal 80, boa. 1208, boa. 01. Quero baixar travar 3859. Já baixei e travou? Já travado, passando de certo. DV pouso 1-0, vento uma centena, 7 marchas. Pesado, pouso 1-0, 3859. Papá Romeu, Oscar Papa Alfa. Oscar Papa Alfa, bem-vindo de volta. É, procede via Terra do Vento, de asa fixa, da 1-0, aguardando para uma base pela esquerda, cabeceira 1-7. Ok, grato colaboração, estamos aqui no paralelo, até a Terra do Vento da 1-0. 3859, a sua esquerda no helicóptero, mantendo no 1000 pés, no intercept. Certo, obrigado. Para o busca de estacionamento, Gol 9095, está no meia dúzia. Gol 9095, autorizado, reporta ataque. Reporta. Papa Alfa avistado, ajuste no 095, autorizado base pela esquerda, solicita aproximar direto da intersecção Papá. Pode ser, eu vou fazer um pouso corrido no sentido 197 até a Papá. Assente, pista 17 livre, vento uma centena, meia dúzia de nós, pouso autorizado, pista 97. Caraca, que cara final. 3859 aos 34, direito 121, 1, posso falar. São 3859, bom dia, táxi via Alfa, reportando seu táxi Sedilete para ingresso. Alfa, chamando Sedilete. Salvador. Salvador 7, o Papa Romero, Papa Alfa. Passo Papa Alfa, pouso autorizado no 7, 090 graus, 5 mais. São 3304, prossiga. Vale uma saída para Brasília, por gentileza. A mais usada. Árvore Elefa. Obrigado. Papa Alfa considere solo 36 ao livrar na Papá à direita. Frequência livre. Bom dia. Autorização por táxi, 3 horas e 11, Campinas, 1-7-0 abaixo. 1-0-9-5, táxi via parte principal Índia, ponte espera torre, 1-1-8-9-5, ajuste no 0-1-5, bom voo. Índia, passara 295, comitinho, ponte 095. Então, 3-8-5-9, da passagem da nave da Goa, após o ingresso Juliette, portão 04. Bom dia, o TAN 3179, informação Juliette, autorização Guarulhos. TAN 3179, bom dia, prepara a saída da Éole da Monte, vai aguardando cópia. Da Éole da Monte, vai no estudo. E Salvador, bom dia, 1095, quando espera da Éole. Bom dia, autorizado. Alinhar e decolar, pista 1-0. O vento 1-1-0 graus, 7 nós. Ele alinhar e decolar, pista 1-0.